não tem moleza. Aqui é na qualidade. É carretinha absoluta. Só absoluta. Aqui bate forte. Simples olhar, eu me apaixonei. O amor aconteceu entre você e eu. A brisa do mar vinha nos envolver. O sol aqueceu, entreguei a você. Absoluta da só aquecer. De outro alguém. Lembro seu sorriso, te levei meus pensamentos. O nosso amor vai ser pra toda a vida. Eu já tentei tudo pra te esquecer, mas tudo que eu faço, tudo que eu olho faz lembrar de você. Amor, volte. Tudo que eu faço, tudo que eu olho faz lembrar de você. Amor, volte, te implore. Não posso mais viver. Eu já tentei tudo pra te esquecer, mas tudo que eu faço, tudo que eu olho faz lembrar de você. Amor, volte, te imploro. Não posso mais viver sem você, amor. Tu quer o marido? Vem aqui na carretinha absoluta.